mais Vanli. Chega mais Vanli. Chega mais Vanli, meu brother. Satisfação total, DF em torno. Tamo junto e misturado. Chega pra firmar, toca som de guerreiro. Oh, oh, oh. Som de guerreiro. Se cumprir a palavra, o último chega primeiro. Oh, oh, oh. Os guerreiros. Chega pra firmar, toca som de guerreiro. Oh, oh, oh. Apresentando o RAP, estilo underground. Só os guerreiros permanecem até o 10º segundo round. É quando o gongo final irá tocar. E a voz de Cristo como raio, seu estômago para pelo ar. Seguindo exemplo de Cristo, vem os guerreiros. Servo do Deus Altíssimo, do Deus Verdadeiro. Atento nos passos daquele que morreu no madeiro. E crendo na palavra que o último chega primeiro. Sendo que os primeiros serão derradeiros. Então fica atento porque ficaram de fora o feiticeiro. Prostituta, maconheiro, homicida, cachaceiro. Ladrão, trambiqueiro, idólatra, macumbeiro. Então meu irmão, vai sem vacilação. De que não quer a salvação por inteiro. Imagina só, ser cordeiro. Pois feliz aqueles que são lavados no sangue do cordeiro. Chega pra firmar, toca som de guerreiro. Segura essa, rima eclética, energética, guerreiro boa. Vamos em frente, terra à vista. A nova Canaã é pra quem está na lista. Pra chegar lá não é preciso rimar, mas tem que saber guerrear, porque senão vai ficar. Guerreiro é consciente, guerreiro segue em frente. Guerreiro é temente, não é rótulo de crente. Desigualdade vem, tipo avalanche. Mas minha rima dá rasteira em todo gigante. Mas o problema é que tem que fazer. Esmague o capitalismo antes que ele esmague você. Assim eu vou derrubando toda a corrupção. Estilo cabra da peste no mato com seu facão. O furacão, a força da natureza. Como o leão, dá um pote em sua presa. Aí DJ aperte o play. Chama los guerreiros que a festa. Aperte o play que o inimigo. Chama los guerreiros que a festa. Chega pra firmar, toca som de guerreiro. Oh, oh, oh. Só quero ouvir vocês. A palavra o último chega primeiro. Oh, oh, oh. Guerreiro do Senhor. Chega pra firmar, toca som de guerreiro. Oh, oh, oh. Som de guerreiro. Se cumprir a palavra, o último chega primeiro. Vale Pereira! Sente o Hakamuppi e manda um som que o jamaicano trouxe. Infelizmente nem tudo são flores, por onde se vê é sofrimento e dores. Mas eu tenho um Deus que não falha, não me abandona na hora da batalha. Servindo ao contrário do que pensa não é falha. Quando ele age a ciência se cala. Aqui é Vanli Pereira. Salve para os guerreiros e guerreiras. Pros mano, pras mina brasileira e brasileira. E diz o Stame, vamos sarar a terra inteira. E trago de volta a minha vida ao meu Deus, rei da correria. Morreu por mim, mas eu não merecia. Tá colado comigo noite e dia. Chega pra firmar, toca som de guerreiro. Som de guerreiro. Se cumprir a palavra, o último chega primeiro. Guerreiro do Senhor. Chega pra firmar, toca som de guerreiro. Som de guerreiro. Se cumprir a palavra, o último chega primeiro. Se joga na vibe de Jesus Cristo. Junto e misturado, parceiro. Qualquer coisa, só chamar. Vamos ver se vocês aprenderam. Chega pra firmar, toca som de guerreiro. Som de guerreiro. Se cumprir a palavra, o último chega primeiro. Guerreiro do Senhor. Satisfação total aos guerreiros. Valeu, Vanli Pereira.